estabilizado, 1804. 1804, chame torre 1895, bom pouso. Largo. Agora, já passou, já livrou a causa, 05 inicia, reporta táxi, estão 3171. Torre, bom dia, voo 1804, final, batida travada. Voo 1804, altímetro no 0 no 2, posto de aproximação, pistão no 0 molhada, aguarde a autorização de pouso. 4. 3517 no solo aos 40. Após liberar a pista, táxi via Alfa, reporte Anta, táxi aí, Juliette. Via Alfa, reporte Anta, Juliette, 3517 até. A viatura fala, amigo, 995. Negativo, não está o trabalhador, está aguardando. Sim, já foi entrado em contato com a Infraero. Ok, aguardando. Gol no 804, vento variável com 03 nós, livre pouso, pista 10, gol no 804. 804, livre pouso. Tem 35 no 7, táxi lento, portão previsto é 05, está sendo liberado nesse outro momento por um Airbus da companhia. É, a gente vai reduzir aqui o 35 no 7. Rio 989. 989, bom dia, sem identificação, prossiga na descida até 3.000 pés, o ajuste é 1.012. Quando divide informações, reassume na proa de duna. Positivo, para 3.012. Após desvio, proa de duna. Confirma as condições de Salvador no momento, já. Chuvisco sobre o campo, pista molhada, opera visual. E a DS é que saiu para a pista 1.0. Ok, graças. Corrigindo, tem condições de ingressar via Juliette para o portão 05 sem interferir no pushback do colega à esquerda? Ativo, 3597. Está livre então, via Juliette 05 ao portão 3517. Via Juliette, posição 05, 3597. Boa noite 04, no Solos 43, táxi via Alfa, reporte antes, táxi via Juliette, boa noite 04. Via Alfa, informará antes da Juliette, boa noite 04. Para o táxi, está 3-1-3-1-3-2-1-4 a bordo, 3-5-50, Amsterdã, Cagliari. 8-9-7, bom dia. O 897, reporte externo, baixada travada, altímetro 1012. 317 confirmando, 214 a bordo, Galeão 350. Confirmado. Confirmado. Táxi em frente, após o estacionamento do colega da companhia, no 05. Em frente, Índia, no ponto de espera da 10, reporte segundo ponto para decolagem, tem 3171, altímetro 1012. Afirmo, Índia, ajustando em frente, após o colega está partilhando, direita, ponto de espera, 2, 1, mantendo, vai porta pronta, 3, conta de ano. Afirmativo, direita na Índia, ok? Segunda direita. Boa noite, 97, para informação, chuvisco sobre o campo, pista molhada. 97, baixada travada? Baixada travada, 897. Livre pouso, pista no zero, pista molhada, o vento variável com 03 nós, boa noite, 97. Livre pouso, 897. Boa noite, 04, ingresso a Juliette, 08, o portão. Próximo através do 06, tenta viatura following. Ingressa na Alfa, até o 8, confirme o 06. Atenta a viatura, fala-me que irá ligar até o 08. Ah, pois. APSA 6570, bom dia, senhor, identificação, desça ao 050, vigilância, segundo link de informações, voa na proa de Duna. Ok, desce para o 050, quando link de informações, voa Duna, perdi o contato com o Chatra de Cine 222. Seguinte. 3153, a senhora identificação, desça 4000 pés, vigilância, chegada bom, que ajuste 1012. Voo 607, desce 2000 pés, ajuste 1012. 2000 pés, 1012. Fase 89, avançando para a Tituna, vai cruzando 115 a 46 metros. 989. Paciente prossegue na descida 3000, ajuste 1012. 3000, 1012. No solo aos 49. Libera, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette, voo no 897. Tá liberado, vai reporte da antes da Juliette, voo no 897. Realizar no curso localizador, pistão 10, tem a pista vista, o voo 197, eu não vi. Complete, chama a torre em 1-1-8-95, bom pouso. 1-1-8-95, a torre, muito obrigado, até breve. 1 autorizada, decolagem pista no zero, pista molhada, o vento norte com 02 nós. Oi, Salvador, muito bom dia, o gol 9715, ILS estabilizado, pista 10, tem a pista vista. confirmando, já avisou? Baixa travado? Afirmativo, visual em baixa travada. Voo 97 no 5. Altímetro 10 no 2, escuta uma aproximação, chuvisco sobre o campo, pista molhada, aguardando apenas a pista livre, voo 97 no 5. Airbus 321 da TAN, já iniciou a rolagem. Voo 97 no 5, protege. Voo 897, ingresso via Juliette 07, é o portão. Mate, o Juliette 07, 1897, boa noite. Voo 715, autorizado pouso, pista 10, vento 010 graus com 02 nós, pista molhada. Livre pouso, voo 715. Trezino 71, decolado Salvador 51, no controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3171 da EO. 3171, bom dia, contato radar, Tubal 320, saída da EO. 320 da EO. Estabilizado em linha, voo no 607. Complete, chama a torre em 11895, bom pouso. 1895, boa. Torre, tomando voo 1-9-6-0-7, passando ICA. Volume 07, reporte quando baixar travado, visual com campo, altímetro 1-0-1-2. Reportado. Visual. Volume 07. Passou, travou. Ciente, continua aproximação, guardando pista livre. Informo chuvisco sobre o campo, pista molhada. Para cheque, o vento variável com 02 nós, aguardando apenas a autorização de pouso, voo no 607. Aguardando a autorização, voo no 607. Voo no 705, no solo Salvador 53, táxi via Alfa, Juliette 09, é a posição. Alfa, Juliette 09, no 705. Informo que no através do portão 08 irá seguir viatura Follow Me. Sente. Volume 07, o vento variável, 03 nós, livre pouso, pista 10, volume 07. Pouso autorizado na 0, volume 07. Quem está livre de desvio, após a desvio da formação, está livre na proa de brise, 3171. Desvio, obrigado, 3171. 07, no sol 55, táxi via Alfa, é por trás do táxi e Juliette. Alfa, Juliette. Na 6570 foi Duna, desce a 4000 pés, ajuste no 012. 4002 na Proviso Duna, 6570. Tá estabilizado o localizador, Rio 981, uma décima linha. Complete a aproximação com a torre em 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Salvador, muito bom dia, Rio 989. 989, bom dia, altímetro no 012. Já baixar a trava de visão? Não, ainda não, senhor. Está estabilizado o localizador, já tem a pista vista. Está a 9 milhas. É, já posso quando baixar travado, chuvisco sobre o campo, pista molhada, o Rio 989. 989. Voo no 7 e no 5 confirmando. É, irá tentar a viatura Solomon no através do portão 08 para guiá-lo até o portão 09. Sente no 705. Sim, 70, autorizado final do IADS que veio para a pista 10, reporte localizador. Irmão para o 6570, autorizado X-Ray para 10, se preparar estabilizado 6570. Afirmativo. São 3153. Preparação para sequenciamento, curva direita para o A240, limite desta pro é o curso localizador. Aguarde uma curva esquerda para interceptar o número 2 na próxima ação. Usada 3000 pés, o 3153 da TAM. Ajuste permanece 1012. Oi, Tonona. Livre pouso, pistão 0, vento calmo, tráfego avistado, Rio 989. Livre pouso na 10, 989. 981 no solo de Salvador, 01, direito a livrar, chama o solo em 121, no 19. 219 a livrar, 981. Salvador, muito bom dia, 9891. Rio 9891, bom dia, livro táxi Alfa Juliette para o pátio 3. A posição é a meia dúzia do pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3, na posição meia dúzia, 9891. Salvador, bom dia, azul 4040, informação hotel. Azul 4040, bom dia, aguarde a cópia com fins. Localizador Campo Vista, 6570. Passa 6570 completo, chama a torre em 11895, com voo 1895, bom dia. Bom dia, beleza, qual a autorização, chama o solo 1219. Torre Salvador, bom dia, Alves a cargo 6570, passa o uso do lado. Alves a cargo 6570, reporto passando externa, baixar travado, visual com campo, altímetro 1012. Para informação, chuvisco sobre o campo e pista molhada, o APSACAG 6570. Por gentileza, reporte externo, baixar travado visual. Reportará o 6570. 0. Aguarde um instante, cópia para Recife. Que sua posição foi modificada agora para 08 do pátio 3. Positivo, tá 08. Vou, caso avista o sinalizador, siga as instruções do mesmo, o que ocorreu primeiro. Passando o estado, baixar travado, visual, APS a cargo 6570. 040, pronto, cópia. Na disputa, o 4040. Autorizado, com fim, nível 340, via Pesoluno 6, até o destino. A decolagem é da 10, curvando à direita após a decolagem, no perfil da subida da El, após da El Leda, após Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5011. Sente autorizado para a sentença de avanço do turno 3016, rebola da posição 0, curva direita, saída da El, Leda da Bridge, controle 1208, transponder 5050. 5011, o transponder do 4040. Sente 5011. Correto agora o cotejamento, chamei pronto para o chefenamento. Sente 4040. Tá 3890 para a cópia. Cópia 3890. Autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 58. A decolagem é da 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8 e o transponder 5015. Tá 3890. Centrizando 5-3, entendido, baixada travada, passando externo, altímetro 0-2. Número 2 na aproximação, continua aguardando pista livre, chuvisco sobre o campo, pista molhada. Centrizando 5-3, aguarda pista livre. Bom dia, Lua 642. 1642, prossiga. O ponto da linha, ponto de organização, que copia aí pra Recife, que vai lá subida lá. Ok, o 1642, assim que chega ao plano. Acabou de chegar, o senhor tá pronto pra cópia? Pronto. Ok, tá. O 1642. Autorizado, Recife, o nível 390, via Peruísque 58, decolagem da 10, com a primeira curva à esquerda no perfil da subida Puca, com transição Caju, o controle 120.8 e o transponder é o 5025. 390, apresentando o Recife, decolagem da curva à esquerda, perfil da Puca, Caju, 1208, controle, 5055, transponda aí. 5025. 5025. Tá correto, vou no 642. Chame para o push e acionamento quando pronto. Vamos lá. Gente. Passa cargo 6570, livro aqui. Quase 6570. Livro táxi, Alfa, Juliette, pátio 3, a posição é a décima do pátio 3. Alfa, Juliette, pátio 3, a posição 10, abstrato. Alfa, vou botar 3890, você vai acampamento 02. 02 está autorizado, está 3890, chama para o táxi. Chama para o táxi, 3890. Centrizino 53, seu solo 1-1, libera, dando passagem ao Arnaldo da Absa, 767 e chama o solo 121 décimo 9, tá 3153. Escuta, tá aí o Lida da Bridge, confirma. Afirmo. Tá bom. Zona 53, Tato Civil Alfa. Mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, Juliette. Motores total 9894. Prossiga. Opa, cheque errado. Prossegue na descida 2000 pés, ajuste padrão agora, 1013. Autorizado sinal de ILS X-Ray, reporta localizador 9894. Da 2000 para 1013, reportaremos no localizador total 3153, o gate previsto é o 02, foi desocupado aqui pelo Airbus da companhia. Assim que o tráfego liberar o pátio, o senhor está autorizado a prosseguir para o gate 2, via Juliette. Azul 4201, cópia. 01, prossiga. Autorizado, Campinas, nível 340. Via Pesulu no meio até Belo Horizonte, após conforme o plano, decolagem é da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 120 décima 8 e o transponder 50, 1-6. Azul 4201 no Campinas, nível 340, uniforme Pesulu no meio, até Bravo até Zulu, após conta do plano. Decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, 1208, transponder, 5016. Tá correto, azul 4201, chame para o push e acionamento. 01. Alô, Salvador, bom dia. 6261, pronto do Décimo Leão. Pronto, tá. Ok, o 6201, aguarde um instante a cópia. Para o táxi, SAM 3890, 78 a bordo, 4 horas e 30, Alterna Natal, SAM 3890. Ok, o SAM 3890, livro táxi, à direita, no ponto de espera da 1-0-18-95, a torre. Táxi à direita, espera 10-4-2-9-5, SAM 3890. Channel 6211, cópia. Ok, 6219 é o Chanel, autorizado Galeão, nível 360, via Campesulu 10, até SMAP, após conforme plano. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5021. Galeão 310, Galeão 310, SMAP. Colagem 510, primeira curva direita da L e da Bri. Controle 208, 5021. Correto, o Chanel 6211, chama para o push e acionamento. O cotejamento foi correto. Chame quando pronto para o push e acionamento, 6219. 6219. Bravo, Gol no 804, só um instante, cópia, Galeão. É da El, tá? Afirmo, da El, Leda Bridge. Total 9894 completo, chama a torre em 1895, bom pouso. Torre 295, até já. Tibeco azul 4040, portão 03. Autorizado, azul 4040, chame para o táxi. Bem, já autorizado, passar para trás. 1804, pronto, cópia. Pronto, pode ser, 04. Autorizado Galeão, nível 360, via Pesulu 10 até SMAP, após conforme o plano. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 120.8, o transponder é o 5020. Autorizado Galeão, nível 360, saída da El, Leda Bridge, Pesulu 10 até SMAP. 1208 é o controle, na zona 020, para o push. Está correto o cotejamento, o gol no 804 já está pronto para o push e acionamento? Autorizado, chama o táxi, gol no 804. Já travado, passou externo. Livre pouso, pistão 0, pista molhada, o vento variável com 0,4 nós. Livre pouso, variável 4 nós. 0822, 0822, o Luna 7 no cima. Muito obrigado, 0822. Para. Bom dia, 3, 2, 9. tá 3890, cruza 2 e 200 para 330. 3890, bom dia, contato radar Futebol 330, saída PUCA. 330 PUCA, tá 3890. Ser para o início do push, aguarde um instante. Escuta, 4209. Quatro no solo de Salvador 23. Libera, chama o solo 12, 1, 19. Libera, reconoce, então, obrigado. Livrou a sua escuta, bom dia. Total 9894, bom dia. Livre o táxi, Alfa, Juliette, pátio 3. A posição é a 02 do pátio 3. Sim, a posição é pátio 3. Posição 02 de Alfa, Juliette. Correto. Para o táxi azul 4040 com 123 a bordo, 3 horas e 15, alterna Galeão. Tente, azul 4040, tá livre, tá? À direita, ponto de espera da 10, chame a torre 1895, o ajuste é padrão. Tente, cruza táxi, ponto de espera da 10, 1895, ajuste no 013, azul 4040. Obrigado, bom dia. Azul 4040 autorizado, ingresso, decolagem, pista no zero, vento variado com 04 nós, o altímetro no 0 no 3 e pista molhada. Gente, autorizado, arranjo, decolagem, pista 10, azul 4040. Zero, centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45, bom voo. 268254, TAN 3890. 125, 45, 126, 85. 265, 2545, TAN 3890. Salvador, Xanair 6211, está no gate 4, se tiver aqui acionamento. Xanair 6211, aguarde, temos a aeronave da Azul que vai iniciar aqui no gate 1, em mais um instante, você é o segundo. Ok, guardando aqui. Taxi Gol no 804 com 1843 e 45, alterna com 7 Gol no 804, leva o táxi pelo pátio Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre 1895. O ajuste é padrão. Pátio Índia 1895, Gol no 607, boa, 63360 Guarulhos. Bom dia, voo 607, aguarde um instante para a cópia. Faz o previsto? É a da Eule da Bridge. Obrigado. Valeu. Azul 4201, pushback acionamento autorizado, chame táxi. Pushback livre, Azul 4201. Poxa, na 621, a previsão para o início do seu pushback, 9 minutos. Inicialmente a Lima, de cabeceira 10. Batei na 10804. Tá, após entrar essa livre, o 621. A princípio, sim. Caso tenha alguém para ingressar no pátio, não. O 6211. Vai depender das posições e movimentação no aeródromo, ok? Aguarde a autorização. Olha. Tô no 607, pronto, cópia. Pronto, 60. Autorizado Guarulhos, nível 360. Pia Pesulu no 6. Até Belo Horizonte, após BH, direto Trive, e após Trive, Poços de Caldas. Decolagem da 10, primeira curva à direita, no perfil da subida da El, e após da El, Leda. Após Leda, Bridge, controle 120 decimal 8, o transponder 5027. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Upper Zulu no 6, Belmonte, Trive, Poços, 208, 5027, 360, autorizado. Correto, vou no 607, aposto para o push e acionamento. Faremos. 1804, os 32 decolam, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia. Está 35 no 7, aguarde um instante, cópia. Aguardando por gentileza a nossa provável saída. É a Arbor, Elefa, está 35 no 7. Arbor, Elefa, aguardando cópia, 35 no 7. Azul 4201, táxi, autonomia 440, alternando Ribeirão Preto, POB 113. Ok, o Azul 4201, gente, leva o táxi à direita, ponto de espera da 10, torre 1895. Táxi livre, ponto de espera 1895, Azul 4201, bom dia. Siga a última aeronave que chamou o som. Bom dia, Cotero, Cotero. Boa, Chanel 621, pushback acionamento e acionamento autorizado, chame táxi. Será táxi, Chanel 629. Tan 3517, cópia. 517 da Dan, copia. Autorizado Brasília, nível 360, via Upzulu 17 até o destino. Decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida é a Arbor, e após a Arbor, Elefa. O controle 20.8, o transponder 5031. Atente da 3597, autorizado para Brasília, nível 360, decolando a pista 10, com curva direita, Arbor, Elefa, Upper Zulu 17 até o destino. O controle na frequência 120.8 e o transponder 5031, da 3597. Correto, da 3597, chame para o push e acionamento. Chamar para o push e acionamento, 3597, já está pronto para o push e acionamento. Gate 5 está autorizado, chame para o táxi. Informa o que vai realizar simultâneo com as bases da Oceanel 4. O tráfego não interfere no seu procedimento. Autorizado, reporta o táxi da 357, gente, do Airbus da Oceanel. Identificação desse a 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste padrão. Alfa, X-ray Alfa, prossiga. Alfa, X-ray Alfa, polícia com autorização de rebote do Pátio 3 até o Kikert número 8. Alfa 642, pista de acionamento, posição 10. O Alfa, X-ray Alfa, aguarde para o início do rebote devido à movimentação no pátio principal. Mantenha escute e aguarde autorização. Eu vou no 642, autorizado, no gate 10, push e acionamento, chame táxi. Vamos lá. Hotel Juliette. Aguarde um instante, cópia. Hotel Juliette, o senhor está em qual hangar? Sente, esse é o número 2 para copiar, aguarde só um minutinho. 288, bom. Obrigado, bom dia. 3, 62 de novo, 137 a bordo, temos 3 horas e 44, alternando Guarulhos. Alterna? Guarulhos. Sente, Leiro táxi à direita, 629, ponto espera da 10, 1895, a torre. 1895, ponto espera, o Alfa XA Alfa, autorizado o reboque até o através do 767 aí da Rio. Mantém a posição através do 67 da Rio e agora está ingressando no quadro principal. Até o traseiro do 67 da Rio, aguardando.